Ciência no Esporte. Hoje nós vamos falar sobre nutrição esportiva. O atleta tem que comer de tudo um pouco. É comer vegetais, carnes, frutas, legumes e gordura. Gorduras? Mas gorduras não faz mal à saúde? É, mas um pouquinho de óleo faz falta. E o atleta precisa de muita energia. É, mas ele faz muitas atividades. Ele gasta muita caloria. E água. Ele tem que beber muita água. Ele tem que se reidratar. É verdade, ele perde muita água no suor. Quero saber mais. Então, vamos perguntar à professora. Professora, a gente pode comer e fazer exercício ao mesmo tempo? É, o atleta que corre muito. Como maratonista, professora? Sim, ele precisa de repor energia durante a atividade. Como assim, professora? Ele deve ingerir carboidratos líquidos. O quê? Por exemplo, ele pode ingerir bebidas energéticas durante a corrida. Ou colocar pequenos saquinhos de mel nos cantos das roupas para tomar enquanto corre. Que legal! Ah, é importante não realizar os exercícios em jejum. Jejum? Que é isso, professora? Com fome, estômago muito vazio. E depois, ele deve se alimentar direitinho. Deve comer alimentos variados, mas com moderação. Principalmente, os carboidratos. Legal, professora. Muito obrigada. Pessoal, no próximo programa tem mais Ciência no Esporte. Até lá. É isso aí, gente. Valeu. Tchau. Ciência no Esporte. Produção Rádio EMAP. Participaram Nicole, Débora, Marcelo, Angélica, Daniel, Marcos, Andreina, Matheus, Gabriela, Gleides, Tássila, Launielson, Bruna, Kelly, Rebeca e Rafael. Produção e técnica, Sandra Marques e Ciane Araújo. Ciência no Esporte. Mais uma da Rádio EMAP. Ciência no Esporte. Produção Rádio EMAP. A rádio que educa.